Aleluia. Todo mundo animado aí? Amém. Ah, meio, né? Esse amém foi meio, não foi assim em geral. Todo mundo animado aí? Amém. Amém. Aleluia. Ô, meu Deus, quando a gente fica na presença dele, a gente fica animado, viu? Daí tem gente que toma estimulante, sei lá, um monte de coisa, né? Um chá, não sei das quê. Mas, gente, isso aquilo dura só um minuto, né? A alegria de Deus, a força de Deus, ela é constante no nosso coração. Daquele que adora a Deus. É muito importante essa prática da adoração. Porque ela muda todo, assim, o nosso humor até. Né, gente? Aqui, aliás, acho que aqui essa igreja, assim, nunca teve ninguém de mau humor, né? Que é, sabe, gente? Então, bom, isso é coisa do passado, né? Então, porque quando a gente vai adorando a Deus, aquelas coisas ruins da gente, sai tudo. É, mas é tão maravilhoso, gente. Não precisa nem ir na farmácia, atrás de não sei de quem, ervinhas, pra você ter, assim, um bom humor, né? Sabe aquela coisa? Ninguém nunca teve isso, mas eu vou falar. De repente, né, você já ouviu falar. Você tá do nada, assim, sobe uma raivinha, uma coisa, assim, uma irritação, raivinha, irritação. Né, gente? Nem tem motivo, né? Tipo assim, você está lá no lugar, tem uma folha de papel, bate um ventinho, ela voa. Uma coisa inútil, já dá uma raivinha lá dentro. Então, né, gente, sabe? Não, isso aí, quer dizer, eu era assim, eu, somente eu. Mas, gente, eu fui orando, aquele negócio sumiu, não tem mais essa coisinha, raivinha que subia assim, ó, do dedão do pé, meu, já vem aqui, mas do quê, né? Da onde? Sabe, assim, eu... Quando eu via um monte de gente na minha frente, me dava raivinha também. É, me dava uma indisposição, um mal-estar. Eu via aquelas pessoas assim. Nossa, como eu era podre, gente. Coisa horrível. Descobri agora, né? Com 61 anos. Aleluia, né, gente? Quer dizer que vocês têm chance, né? Porque só eu que tenho 61 aqui. Todo mundo é criança, para baixo dessa idade aqui. Então, gente, vocês têm chance, tá? De mudar. Vamos tratar de começar. Porque você vai mudar, você vai ser uma pessoa assim, tranquila, leve, né? A balança não diz que eu sou tão leve, mas o meu espírito, assim, sabe, por dentro, gente, realmente, é, tá uma leveza, assim, aquela coisa, sabe, que quer bater a cabeça na parede, dá uma raiva, umas coisas, assim. Por quê? Isso é falta do amor de Deus. Então, o Senhor me mostrou, assim, muitas feridas que eu tinha no meu coração, né, gente, mas daí você pega, você... Põe lá uma super roupa, né? Anda num carro, um perfume francês, faz uma panca, assim. Nossa, que pessoa podre, né? Sabe? Tá adiantando nada isso. Porque o cego nem enxerga o que vai além, né, dessa aparência. Mas no espírito dá pra ver que tá tudo nojento, podre, horroroso. Então, eu tinha tanta coisa dentro do meu coração, mas só Jesus estava enxergando. E por quê? Sei lá, gente, cada um é de um jeito, alguma coisa que não vai dando certo na vida, você é humilhado ali, você não deu certo aqui, rejeitou ali, e mil coisas. E isso daí vai crescendo lá dentro, e isso traz o desamor. Então, isso vai deixando você uma pessoa... Você pode até ser educado, porque você recebeu uma educação, mas educação não é amor. O amor de Deus supera a educação. Porque quando você está no amor de Deus, você consegue ouvir a necessidade da pessoa. Então você é capaz de se doar porque você está ouvindo. Você está vendo. É mais que uma educação. Porque educação você fica lá todo no estilo, né? E parece que aquilo está resolvendo tudo. Não está. Porque a hora que o diabo pisar na tua unha encravada, você vai dar um soco, um grito. Você vai xingar quem estiver perto. Qualquer situação. Tá, então a educação ela vai só até um ponto. Até as pessoas mais finas, né, caem. Então, não é o caso. Mas, então, Deus foi me mostrando, assim, que por causa da vida, o coração vai ficando, assim, machucado, doído. E essa dor, se não for resolvida com Jesus, ela se torna em desamor. Então, a gente não ama ninguém. Não ama filho, não quem tem. Não ama marido, não ama pai, não ama mãe, não ama amigos, não ama... Deus. Isso que é o mais triste. Então, é terrível a gente pensar que ama Deus. Não ama coisa nenhuma. Porque a gente ama quando nós temos um bom relacionamento com as pessoas verdadeiro. Tá? Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça do erro. Não é isso. Porque nós temos todo o caráter, né, a imagem de Jesus que nós estamos estudando cada dia aqui, como ele foi sempre objetivo com relação à verdade. Né? A andar na doutrina correta, a obedecer o que o Pai quer. É uma exigência. Te faz, assim, uma pessoa firme e que você não se dobra por qualquer coisa. Então, não é isso, essa objetividade, né, esse caráter de Deus, assim, que ele vai colocando em nós, de nós amarmos as pessoas, mas quando nós temos que repreender, nós repreendemos. Então, o religioso, o mundo não entende isso. Que quando é errado, e porque você ama, você deixa passar. Não, Senhor. Deus não deixa passar. Nunca deixou. Então, nós precisamos também aprender muito sobre isso. Mas, então, com toda essa dificuldade que eu vinha passando na minha vida, assim, de, sei lá, de um relacionamento que às vezes não dá certo, você espera coisas das pessoas, não acontece, ou até de você e você também não consegue, e a vida vai indo assim, você vai ficando cheio de mágoas, de dores, então você reverte isso para todas as pessoas. Você ama superficialmente. Sabe, assim, num plano natural de que nós estamos bem, se você não avançar aqui, amiga. Porque se avançar, te dou um para lá. E acabou. Então, o cristão anda nisso, está errado. Jesus vem ensinar que está tudo errado. Nós temos que andar no amor ágape. Sabe, se você vem para cá e avançou, eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar. Nós podemos conversar, haver correção, mas eu não posso guardar isso dentro do meu coração. Mas, quando a gente não sabia e ia guardando, isso reverteu no quê? Em mágoa, ódio, raiva das pessoas e de Deus. Porque se eu estou com isso no meu coração, eu não amo Deus. E se eu não, quando eu não tiver essa revelação de que eu não amo Deus, eu estou frita. Eu não recebo bênção, nada, eu não recebo favor de Deus. A gente já imaginou que é receber favor de Deus? Precisa ter noção disso, que é você receber favor de Deus. É você ir chegando e as portas abrindo. Sabe aquelas portas automáticas? Plum, já viu no filme? Plum, plum, plum. Não é demais? Isso é favor que Deus faz para você. Não custa nada. Ele dá. Mas nós temos que estar lá no amor dele. Mas nesse amor dele, para você. Para qualquer pessoa. Você pode ver os erros, as coisas erradas. Mas você tem que continuar amando. E você tem que ter a direção de Deus de como que ele quer que você haja e faça nessas situações. Tá? Então, queridos, o mundo fala que não é para você se dobrar diante das pessoas, dos inimigos. E Deus fala que sim. Então, gente, a verdade, o que Deus é totalmente diferente. Por isso que nós estamos saindo de um âmbito espiritual e entrando para o outro. Isso demora um tempo para assimilar, precisamos do Espírito Santo nos revelar. Então, com toda essa coisa que eu tinha dentro de mim, né, todos esses anos, desde que eu aceitei Jesus, comecei a orar e tudo e mais, e cada vez mais aprendendo, todas essas coisas ruins saíram do meu coração, mágoas, falta de amor. Então, eu chegava assim, gente, já me dava um negócio assim em mim, quando eu via aquelas pessoas que eu amava, me dava uma raiva. Ninguém sente isso aqui. Ninguém, porque... Não, queridos, vocês já estão lá. Amém? A confissão acontece. O que nós estamos falando. Gente, eu fui totalmente sarada disso. Aliás, vocês estão notando alguma coisa mais diferente de mim, assim? No particular, de repente? Quando... Gente, eu sou diferente. E cada vez eu estou querendo ser muito mais. Quanto mais você adquire essa diferença, mais você aguenta o ataque do diabo. Mas você supera as circunstâncias. Então, eu chegava aqui, eu estava todos esses irmãos bacanas aqui, olha, que delícia, passar um tempo, conversar, sair junto, trocar ideias. E, ai, uma delícia, né, gente? Fala demais. Então, né, vocês já estão todo mundo aqui. Eu chego assim, ai, que ódio, que raiva. Mas, oi, Tipo, mas eu ia querer sentar aqui, mas ela já sentou. Oh, meu Deus! Sabe? Começa a inventar mil coisas dentro da cabeça, estúpida. Vocês estão conseguindo entrar no assunto? Então, queridos, isso é totalmente falta de amor de Deus. Você ainda, se tem alguém nisso, não está neste lugar aonde as pessoas têm que ser amadas por você. Quando nós vamos chegando neste lugar, nós vamos sendo curados de doenças físicas, mentais, emocionais. Porque o psiquiatra receita remédio ou não? Sim. E um bando de besteira, né? De bobagem. Por que que ele receita remédio? Porque ele não sabe curar. Emoção. A alma não tem cura, amigo, só Jesus. Essa área não adianta, porque a medicina não vai curar a alma. Mas Jesus cura, porque ele renova, ele transforma a alma, o pensamento, a mente, as emoções. Gente, isso vale ou não? Muito. Mas é maravilhoso. Então, nós nascemos errado. Nós nascemos no dia errado. Do jeito errado. Nós nascemos mortos espiritualmente. Ok? Então, nós carregamos isso até o dia que nós aceitamos Jesus. Mas depois, a gente não recebeu muito ensino de como que nós vamos ter toda essa alma sarada. Mas hoje nós estamos recebendo bastante, esses últimos tempos. Então tem cura, tem jeito. Então quanto mais você adorar a Deus, mais você vai saindo desse lugar. Entendeu? Porque é mal pra mim se eu estou sentindo isso. Eu chego aí, vocês são bacanas, tão, né, a gente já marcou encontro e tal, só estava faltando eu. Eu chego, quando eu vejo todo mundo com alegria me esperando, ah, mas que raiva. Por que raiva? Sei, nem eu sei, mas porque chegaram primeiro que eu? Ou sentou bem no lugar que eu queria? Sei, não sei, não tem explicação, estou com uma raiva. Estou com raiva. Mas vai, que aquilo vai passando depois, né? Aí você vai, fica ali e tal, começa a conversar, dá uma risada amarela, aquilo lá, e depois vai passando, ou não? Não é mesmo? Aí você fica meio que assim, porque, sabe por quê, gente? Essa falta de amor, quando você chega e é lançado num ambiente cheio de pessoas que você conhece já há 20 anos, mas você foi lançado no meio delas, você ainda não confia nelas, você ainda não se entregou com amor por elas. A hora que você vem lá, você tem um medo dentro de você, fala, alguém aqui vai fazer alguma coisa pra mim aqui. É. Então, são essas coisas que Satanás fica trabalhando dentro de nós, gente. E é por isso que a gente tem comportamentos estranhos, errados. Tipo, se eu sumir daqui agora, era a melhor coisa que eu fazia. Mas você está com Deus, eu não vou sumir daqui, coisa nenhuma, eu estou ótimo, Deus está aqui comigo, eu estou me divertindo, está uma delícia. E daí você vai achando tudo ótimo, está tudo bem. Então a adoração age nestas áreas que a gente tem, ninguém explica por que que a gente é tão tontinho. Né? Tá tudo, a gente sabe isso. Você começa a ficar numa situação. Ou então você bota uma panca, né? Oh, ai, não aguento. Tem gente que tem uma facilidade imensa de fazer panca aí. Daí você tá achando que ela... Essa é antipática, é nada. Ela tá atrás de um monte de doença emocional. Aí chega aquela mulher com aquela bolsa, aquele homem, né? Com aquela caneta lá que assim, já pôs bem aqui, assim, pra você ver mesmo. Que ele é importante, porque o carro ele não pode trazer aqui dentro. Mas faz favor, ele vai te chamar, ele vai fazer alguma coisa pra você sair antes, pra ver ele entrar no carrão, o endereço onde ele mora, fazer pose. Mas gente, isso tudo é insegurança. Porque quando você é curado, você não deve nada pra ninguém. Porque Jesus já te aceitou. Do jeito que você é, ele foi te buscar e ele tá te acolhendo, pondo nos braços dele, te amando. Sabe, arrumando tudo na sua vida. Então, qualquer situação das nossas vidas, nós não precisamos mais ter essas defesas. São defesas. Aí um conta mentira, né? O outro chora, o outro fica dando risada, não tem a ver. Tem cada, assim, comportamento estranho, né? Os filma. Né? Engraçado. Mas é, gente, né? O outro dá uma risadona, muito assim. Mas é tudo insegurança. O outro vira a cara pra lá, né? Tá vendo uma paisagem, nem existe. Mas tá lá, tipo assim. Ah, mas tá morrendo, sofrendo lá dentro. Não tá feliz. Então a adoração cura isso tudo, gente. Então é maravilhoso você passar um tempo a sós com Deus. Você vai ser uma pessoa que quando você andar, sabe, você vai ter tranquilidade, você está bem. Não tem aqueles estorvos na sua vida. Você sabe olhar para uma pessoa, oi, tudo bem? Ah, tá bom, pode passar. Oh, também podia esperar um pouquinho mais. Tudo bem, vai, vai com Deus, tá bem? Sabe, tá dando tudo certo, tá? Deus começa a abrir as portas para você ir passando aonde você precisa ir. É o máximo. Por que será que o diabo, ele segura tanto as chaves de oração? Ele tem medo que você saia das mãos dele e você agora vai andar no poder de Deus, na liderança do Espírito Santo, e nunca mais você vai ser dominado pelo diabo. Porque isso é domínio do diabo, não é bom você saber isso? Claro! É o diabo que está dominando você. Peraí, eu não quero mais ser assim agora. Todos vocês estão me esperando. Eu chego aqui e já fico com uma raiva. Uma raiva que eu sou insegura, que eu tenho medo, que eu sou rejeitada, que eu sofri, porque eu fui abandonada, porque eu fui caluniada, porque eu fiz isso, porque não aconteceu isso, porque eu sou burra, porque eu não sei, porque eu não sei o quê. Então, quando eu chego aqui, eu estou com tudo isso dentro de mim. E eu estou com medo de vocês. Nós temos isso. Aconteceu. Então, a gente começa a se disfarçar de qualquer maneira. Não é bom saber isso, gente? Só Jesus, ele é maravilhoso. Nós não precisamos mais ser aquele homem velho, desgastado, né, sofrido, querendo ser feliz e não consegue, né? É, hoje não. Com Jesus, essa adoração, aproveitem o máximo que Deus está dando assim para nós aqui nessa igreja. Esse momento de adoração, pré-cura mesmo. Ele está curando mesmo, ele está fazendo mudanças, ele está ajeitando a vida das pessoas. Você entende? Isso é um ministério que Deus colocou aqui dentro. Isso é o máximo. Então, uma coisa que Deus falou para mim, gente, assim, que ele colocou na minha vida de serviço a ele, é que não é para eu ficar construindo igrejas, filiais, né? Eu não sei nem como chama isso, mas não sei, várias igrejas, tá? Não, é para eu ensinar e ajudar as pessoas. É isso que ele quer. Isso, então, está dentro de uma simplicidade. E quanto mais eu vou aprendendo e ficando com ele e recebendo, mais ele pode vir trazer para as pessoas. E é o que ele quer fazer. Então, uma vez que nós somos curados disso tudo, a gente tem que permanecer neste lugar, não sair mais de lá, porque volta, hein? Porque o diabo está ali, ó, esperando. Vê se ele vem e depois ele vem com mais 7. Porque ele já foi expulso, ele não pode entrar. Porque existe toda uma hierarquia, vocês sabem. Então, ele foi expulso, ele não pode entrar. Então, ele vai buscar mais. Ele vem com mais 7, então são 8. Maiores que ele. Dominadores piores. E eles vêm para ficar naquele lugar. Então, por isso que a gente não pode sair desse lugar que nós já entramos das bênçãos. Ok? Então, gente, por isso que a gente ora, para mudar. De repente, a gente mudou um pouquinho, mas quando Jesus foi cavucar mais lá, naquele lugar mais, que está mais esses problemas, a gente quer dar um passo atrás, para trás, ou então dar uma parada. Isso, às vezes, acontece, é normal. Tipo, diminui a oração. Acontece tanto compromisso, tanta coisa que ele rouba o tempo nosso com Deus. Dá-se um rebu, uma confusão. Mas, se você perseverar e tiver dentro de você aquele desejo, o mínimo que você fizer vai ser ajuda para Deus te resgatar e colocar você no caminho de novo para ele continuar te curando. Não pode parar. Tá ok? Então, a gente nunca mais vai precisar pôr culpa em ninguém. Nós não vamos mais cobrar nada de ninguém. Nós vamos ficar bem com qualquer pessoa. Vai dar certo. Valeu, queridos. É bom você ir se espelhando na palavra de Deus com relação a isso. Então, quem ora tem que mudar de vida. Eu acho que hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui me expressar um pouquinho melhor o que é mudar. Quem ora tem que mudar, né? Entendeu? Essas coisas. O Espírito Santo ajuda com a oração em línguas, porque ele não deixa você parar de orar. Então, a oração em línguas é ótima, porque ele vai e sonda essa área que eu tenho de medo. Tipo, eu tenho medo das pessoas, mas eu nunca soube que eu tinha medo das pessoas. Então, a minha defesa é, eu viro a cara para lá, eu sou antipática, respondo mal, fico chata. Demora umas 4 horas assim para eu me amansar o pelo. É que nem aquele cavalo bravo, sabe? Que dá trabalho. Ele fica rodando dando coisa. Depois vai, ele vai confiando, ele vai acalmando. Mas foram horas. Então, a gente não sabe que a gente tem medo das pessoas. Que elas vão nos machucar, que elas vão nos ofender, que elas vão pensar coisas horríveis de nós. E a gente não sabe. E o diabo operando, trabalhando nessa área nossa emocional, mental, entendeu? E nos colocando em dificuldade na vida. Então, quem ora, o Espírito Santo vai lá nessa área, começar, sabe, com aquele amor de Deus, abranger essa área com delicadeza extrema. Porque ele não nos assusta. Porque nós somos igual aquele... Gente, quem que pega um beija-flor é difícil, né? Sabe, assim, muito rápido e medroso. Nós somos assim. Então, Deus vem com esse amor, delicadeza, com a oração em línguas, até que a gente se sente confortável na mão dele. Então, a gente relaxa, né? Eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu vou deixar ele começar a agir nessa área, porque dói demais. Eu fico louca se ele me pôr a mão em mim nessa área que eu ainda não estou eu mesma conseguindo olhar para ela. Eu enterrei ela dentro de mim. Então eu começo a adorar a Deus e esse amor vai fazendo essa coisa gostosa que a gente sentiu aqui hoje. Sabe, você vai relaxando, se entregando a Deus, confiando, você vai entrando na presença dele. Então você vai conhecendo o amor. Quando você conhece o amor de Deus e está recebendo, você tem confiança nele. Então você começa a se acalmar, a ficar com paz. Gente, é bom. Tá? Então a oração muda a pessoa. Então precisa ter essa constância e prestar atenção em si. Porque não é só ficar, já foi o tempo que você orava e não sabia de nada. Não prestava atenção em nada, ia fazendo aquilo porque disse que era bom. Tá? Então tem que chegar um momento que você tem agora que começar a prestar atenção em você, naquilo que você é, no como que você precisa mudar. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você. Então você vai começar a orar em cima dessas áreas da sua vida. Falou? Então oração traz mudança, sim. E esse é o objetivo, viu, Ben? Porque quanto mais você mudar, mais você vai estar em condição de servir ao Senhor. Porque daquele jeito velho lá, não dá com essas coisas dentro, porque na hora que Deus fala assim, ó, vai aqui fazer isso, o diabo está lá esperando, ele vem, você não está sarada disso, o diabo te mata, você fica louco, pirado. Acontece um mal na vida, então não dá para servir a Deus, valeu? Dentro do chamado. Então vamos falar um pouquinho do livro. Hoje o ensino é bárbaro, eu estou cada dia assim, mais amando a palavra e creio que vocês vão... gostar demais de saber mais sobre a verdade. A verdade é maravilhosa. Então, esse livro aqui do Kenneth é Júnior. É a sua vez. Então, ele está falando assim que é a nossa vez agora de receber a bênção. Mas, ele vai falar sobre as obras, que quem já fez assim alguma coisa para ser merecido diante de Deus, para que Deus olhasse, chamar a atenção de Deus, para receber alguma coisa, fez errado, não é por aí. Então, um livrinho fininho vai te encorajar a dizer que você recebe, porque você é filho. Você recebe porque você fica na presença dele. Ele começa a abrir as portas para você passar. É isso aí que ele vai falar nesse livrinho. Muito bom. Às vezes é bom para presentear alguém, né, que fala, não sei o que eu não estou recebendo. Você não está sabendo receber bênçãos. Você vai aprender a receber. Você tem que confiar em Deus, saber, ele é meu pai, ele está fazendo. Deus é meu pai, ele está me dando. Você tem que chegar nesse nível de relacionamento com Deus. Ele é meu pai, ele está fazendo. Confiança, paz, ele começa a fazer. Agora, esse aqui do Kenneth Hagin, pensando certo ou errado. Então, o pensamento errado é de acordo, quer dizer, ele age na minha vida, nas coisas que estão acontecendo comigo. Então, se eu não estou sendo abençoada, é porque eu estou pensando de uma maneira errada. Porque nós somos guiados pelo que nós pensamos. Peraí, não está vindo bênçãos. Eu estou pensando errado, eu ainda não cheguei com a minha fé lá. Eu preciso corrigir o meu modo de pensar. Então ele vai abordar isso aqui, nesse livro. ele vai falar que é, pensando certo ou errado. Se eu estiver pensando conforme a palavra de Deus, eu vou ser abençoado. Então, aí entra a confissão da palavra, tá? Agora, esse outro aqui, da Joyce. Administre suas emoções. Não deixe que elas controlem você. Né? Já dei bastante exemplo aqui no comecinho. Emoção, gente. Emoção é ótimo. Tá ok? Se Deus criou a emoção, pois na nossa alma ela é ótima. Deus não ia criar uma coisa que não presta. Só que ela tem que estar canalizada na palavra, dentro da palavra. Ela tem que ser equilibrada. Senão ela nos destrói. Então, ela vai falar assim, alguns itens aqui. É, como não ser guiado pelos seus sentimentos? Porque nós temos que ser guiados pelas emoções. Sentimento, euforia, sabe, gente? Aquelas pessoas, nossa, vai tudo acontecer. No outro dia... Então, você não pode contar com essa pessoa e nem Deus vai contar com essa pessoa. Porque um dia... Tá lá, outro dia aqui. Bom, o perdão, ela vai falar, as mudanças de humor, tá? A cura para as emoções feridas, a depressão e muito mais. Leia para você saber qual é o muito mais. Vale a pena. Ai, Deus é bom, né, gente? Ai, mas é tão bom nós estarmos juntos aqui, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Sabe, a gente não pode perder, assim, as coisas mínimas. Que elas são maravilhosas. A gente não pode perder o que Deus está nos dando. E Deus já me falou uma vez, olha, não perca as oportunidades. Então, quando eu estou meio que querendo dizer assim, acho que isso aqui não. Logo o Espírito Santo me lembra daquela fala. Não perca as oportunidades. Porque se eu parar com isso aqui agora, eu não vou voltar mais lá. Eu perdi. E o diabo é louco para roubar as nossas bênçãos. Ah, terrível. Então vamos abrir lá em João. Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre o Evangelho de João, São João, capítulo 6. Nós vamos estudar o Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de João. Capítulo 6, gente, é bom demais. Estão animados, queridos? Para receber, vocês estão gostando de aprender a palavra? Porque a gente vem aprendendo como orar, mas agora nós temos que aprender, né, como que a oração funciona na nossa vida dentro da palavra de Deus. Se eu não souber o que ela é, a palavra, o que Jesus é, não adianta eu ficar orando porque eu nem sei aquilo. Então, se eu souber, ajuda muito na fé. A revelação te dá uma força. Então, veja, versículo, vamos começar no 6, 60. João 6, versículo 60. Nossa, é longo, né? Pois é. Esse é um capítulo muito longo. Ok. Então, vamos lá. Atenção, põe a sua visão em Jesus. Ok? Pregando... Jesus ensinando, corrigindo, trazendo a doutrina, o reino de Deus e mostrando o que é. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Aí 66. À vista disso, do que ele estava falando, o povo murmurando, os discípulos, né, estavam com ele, os apóstolos, a multidão. Então eles estavam murmurando porque eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Então, à vista disto, muitos dos seus discípulos, o que aconteceu? o abandonaram e já não andavam com ele. Então, isso foi um incidente que aconteceu no ministério de Jesus. Os discípulos foram embora, largaram ele para lá. E isso acontece hoje também nas igrejas, por causa da verdade, do ensino, da doutrina correta. É por isso que o povo vai embora, eles não aceitam. Então, Jesus ensinando a palavra, o que é o Pai, o que é o reino de Deus, eles não aceitaram. E que ele era o Messias, muito menos. Eles não aceitaram. Então, eles ficaram murmurando e foram embora. Aí Jesus, então, no 67. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Então, imagina essa cena agora, assim, Jesus está lá, digamos que ele esteja lá na sinagoga, com a porta aberta, escuta, vocês também querem ir embora? Pode ir. Com certeza. Ele foi taxativo com eles. Mas, graças a Deus, olha aqui na resposta do 68. No versículo, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, esses aqui resolveram ficar para ouvir o que Jesus realmente estava ensinando. Embora eles não entendessem, eles ficaram. Os outros não entenderam o que Jesus queria dizer e foram embora. Para eles foi muito duro ouvir a verdade. Então, nós vamos ver por que que eles foram embora, porque tem toda uma sequência, né, esse ensino aqui. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 1. Por que que eles foram embora? Então, vamos ver aqui. Capítulo 6, versículo 1. Depois destas coisas, então, no capítulo 5, Jesus cura aquele paralítico, que nós sabemos que aquela água lá em Betesda, que só uma vez por ano acontecia, tinha aquele paralítico e nunca, coitado, então ele faz aquele milagre maravilhoso. Depois ele explica, então, a missão dele. Então, depois deste fato, que todos viram, é esse momento agora, ok? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Seguia o quê? Numerosa, põe isso na tua mente. Vamos entrar na visão aqui, na cena. Muita gente, milhares de pessoas seguindo Jesus. Porque tinham visto os sinais. É por causa dos milagres que eles estavam seguindo Jesus. Eles não acabaram de ver milagre aqui? Foi sempre assim. Então, eles começaram a seguir, porque eles precisavam, eles vinham atrás e recebiam e viam. Eles viam os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. 3. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então, vocês imaginam aquela relva e Jesus mandou fazer grupos de 50 e 100 pessoas. Deus é organizado. Deus não faz nada na bagunça. Bárbaro isso. Tem um motivo para você poder alimentar, saber qual grupo já recebeu. Porque se ficasse aquela bagunça, não ia saber. Então, manda sentar em grupo de 50 ou 100. No outro evangelho, ele diz essa quantidade. Para que eles sejam alimentados. Pois havia, então no 10, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Mas era muito mais, porque tinha a família toda, né? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eles comeram até se fartarem. Não foi assim, ó, um pedacinho para você, um pedacinho. Fartura. Encheu a barriga. Comeu mesmo. Tem certeza que não quer mais? Está até aqui. Ótimo. Era isso que Jesus queria e quer na nossa vida, ok? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então Deus não gosta que também a gente esbanje. Sabe, a gente tem que saber usar as coisas. Deus não gosta de, sabe, ai, vai jogando fora, nada disso. Tem que ser organizado em tudo para andar com Deus. Aí no 13, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam, que sobraram dos que haviam comido. Vendo, agora atenção então, a gente acabou de ver um milagre aqui. A multidão viu o milagre, participou. Que aliás o milagre foi para a multidão aqui, não foi para um ou dois, para todos. Vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles confessaram que ele era profeta, Jesus, porque eles viram os milagres, tudo que está acontecendo, por isso eles confessaram que era profeta. Mas veja no 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por quê? Eles estavam achando que como Moisés tirou o povo do Egito, que eram escravos, né, de faraó, e tirou-os de lá, deixando em liberdade, eles acharam que o profeta que Deus ia mandar seria a mesma coisa, ia fazer igual a Moisés. Então, esse profeta, esse Messias, iria tirá-los da mão dos romanos, porque eles eram, tipo, os judeus estavam escravizados, né, pelos romanos, que dominaram toda a área deles lá. Então, eles, ah, esse daí, ele é que vai ser o rei agora. Nós não vamos mais ficar aqui, né, sobre a jurisdição romana e com tantos impostos e fracasso e domínio, a gente sabe que este rei agora vai ser de Deus que vai operar nas nossas vidas. Mas Jesus viu que eles estavam pensando isso. Por isso que ele saiu, para que eles não fizessem, então, esta... aclamassem o rei. Então, mas dentro desta visão, por que que eles queriam fazer isso? E eles confessaram que Jesus é o profeta, porque todo no Antigo Testamento Deus falou que o profeta, que o Messias viria. Tá? Então nós vamos ver isso em Deuteronômio. Deixa marcado aí, porque nós não acabamos nada aqui ainda, nós só começamos. Deixa aí, só para você ver em Deuteronômio 18. Por que que eles falaram isso? 18, versículo 15. Deixa aí que nós vamos voltar em João. Vê lá. Deuteronômio, depois de Números, Deuteronômio, lá no começo, antes de Josué, achou? Amém. Tá, então versículo 15, olha aqui, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 18, versículo 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele o ouvirás. Agora veja o 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu te ordenar. 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, por causa desta profecia, que os judeus sabiam muito bem da lei, eles estavam dizendo, então, que Jesus era o profeta. Que esse era o profeta que Deus mandou por causa desta profecia e dos milagres. Muito bem, então vamos agora continuando aqui no versículo 16. Então Jesus foi embora para o monte. Estão aí na cena? Para que eles não o aclamassem rei. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Ele foi sozinho para o monte, estava lembrando? Está escrito lá, ele foi sozinho. No versículo 15. Aí começou a anoitecer, já estava acabando o dia. Então os discípulos já vão para o mar, porque o mestre não está aqui, ele está lá na montanha. Então nós vamos para o mar para a gente encontrar com ele do outro lado. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Porque Jesus estava orando, e lá onde ele estava orando, ele viu que eles estavam em dificuldade. Então, com todo o poder dele, ele já se apresentou ali do lado deles, andando sobre as águas, chegando perto do barco, do mar, do naviozinho deles lá. Então, no 19, não, no 18. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam. Ele entrou dentro do barco. Gente, quando Jesus entra na tua vida, como eu acabei de falar tudo aqui agora, ele vai mudar inteiramente a sua vida. Ele vai te abençoar, ele vai arrumar, ajustar a sua vida, vai dar solução, vai fazer tudo acontecer de bom. Olha só o que aconteceu. Atenção. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Eles estavam no meio do mar. Ele entrou no barco, o barco já estava lá na praia. Milagre de novo. Pô, os caras viam só milagre, era dia e noite, milagre, milagre, milagre, milagre. Então, quem anda com Jesus, quem tem essa comunhão que nós estamos buscando, que estamos ensinando, é milagre, milagre, milagre. Não é só para lembrar um milagre há 10 anos atrás. É todo dia. Jesus abrindo as portas para você passar aquelas portas automáticas. Tchum, tchum, tchum. É isso, é Jesus. Tem que acontecer. Isso não é só história. Isso não é para a gente ficar admirando o que aconteceu lá. É para acontecer hoje. Mas vai da sua comunhão com Ele. Você não está perdendo tempo em ficar adorando a Deus. Põe um CD musical, instrumental ou pode ser cantado. Que aquilo vai ajudar você a ficar adorando ao Senhor. Você vai ter que adorar tanto Deus, que quando você está quieto em qualquer lugar, lá dentro de você aquela adoração continua. Isso é estar em comunhão com Deus. Isso, a sua vida é isso. Então, onde você andar, você vai estar abençoado, protegido por Deus. Bom, então, gente, olha só. E logo o barco chegou ao seu destino. Quer dizer, ele entrou, pum, bum. Isso não é, olha, outro milagre fantástico, gente. Com Jesus é tudo maravilhoso. Eles estavam perecendo lá, mas Jesus estava orando, viu em espírito, já se foi lá, entrou dentro do barco e já, tchum, chegou aqui. Ah, mas aleluia, gente. É isso que é adoração, queridos. É você receber de Deus o que você precisa. Você tem que aprender mais essa prática. Não largue da oração em línguas, hein? Não largue, porque a oração em línguas vai ajudar você a ter revelação da palavra de Deus e vai falar para você quando você está em pecado. E vai falar para você quando você está em perigo. Porque tem muitas pessoas que só ficam adorando e elas não se edificam nessa outra área e o diabo vem e destrói assim mesmo. Embora elas adorassem muito. Valeu isso? Então não pode ser uma chave só, são várias. Uma completa a outra, ok? Então, veja só, gente. Então, tudo bem, era de noite, tá? Pambuf, chegou do outro lado. Aí, um versículo 22. No dia seguinte, aí já passou, já. Amanheceu. Já estavam lá, em solo. A multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Mas Jesus já estava lá de velho, né, gente? Zupt! Que demais, não? É o máximo. Ele faz coisas para nós aqui, dessa maneira. Acontecer. Ó, para de ficar pensando igual ao mundo. Você tem que renovar a sua mente. Porque nós somos guiados pelo que nós pensamos. E nós falamos o que nós pensamos. Existe raiz aqui dentro. Então nós precisamos ficar muito com Deus. Não adianta você falar que você fica lá orando muito se a sua vida não mudou nada. Você é a mesma pessoa. Não adianta. Pô, mas já passou 10 anos, 15, 20, não aconteceu nada. Você ainda é a mesma pessoa? Você não está se observando, você não está se espelhando na palavra de Deus, sendo que Jesus disse que a palavra é um espelho. Que a gente tem que olhar para ela e ela para nós. Ok? Não adianta nada, você tem que estar ouvindo isso aqui, vai estudar isso em casa. E vê onde você está. O que está acontecendo na sua vida cada dia com relação à oração que você faz? Tá ok? É isso que você tem que ver. A prática é que vale da palavra. Não é só teoria. Bom, então no dia seguinte nós já vimos isso, né? Eles foram lá para Cafarnaum. Versículo 25. E tendo encontrado Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Agora ele diz 27, trabalhai, quer dizer buscai. Essa palavra quer dizer buscai. Não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eles vieram com uma pergunta, peraí, quando você estava, como que você veio aqui? Jesus já mudou de assunto, não interessa. Não interessa, ele já foi direto no assunto. Vocês têm que buscar a vida eterna, vocês não estão aqui pelo pão que vocês comeram, mas é por causa da vida eterna. E é isso que vocês têm que buscar, a vida eterna. Então, ele está ensinando. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estavam querendo o mesmo poder de Jesus, na verdade. Claro, porque eles só estavam andando atrás dele por causa dos sinais. E eles estavam achando lindo. E é o que acontece hoje na igreja, que o povo quer este poder para chamar a atenção dos outros e ter muitas pessoas. Não que não seja válido. É muito importante ter, óbvio, a unção, né, os dons, mas Jesus está aqui falando da vida eterna, de como ter a vida eterna. Não é simplesmente estar atrás dos dons, atrás das aparências, mas da essência, que é ele mesmo, a vida. Tá ok? Isso se encaixa hoje na nossa igreja, tá? Que a busca é muito grande sobre isso. Ter assim, número, ter multidão. Mas não porque estão ensinando a multidão, por outros fatos. É, daí no 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Pô, eles não estão vendo? Então você está vendo. É dura, a religião é difícil. Nós vamos caminhando aqui e vocês vão ver que está tudo encaixado dentro da igreja. Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, que é Jesus. Esse é o pão de Deus. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não estavam entendendo nada. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Esta é a mesma fala que ele falou para aquela mulher samaritana no poço, né, que veio lá para tirar água. E ele pediu que ela desse, ele estava esperando os apóstolos que foram na cidade comprar comida. Ele sentou lá no poço de Jacó e ela chega lá e ele diz, me dá de beber. E daí ele vem com este mesmo assunto, né? E ele começa a falar que quem bebe da água viva que ele dá nunca mais terá sede. Então ele começa a falar isso com ela. E faz um milagre, né? Porque ele fala da vida dela, ela foi liberta daqueles 5 maridos e tal, foi para a cidade, foi salva, chamou os outros. Então ele está falando a mesma coisa aqui para esta multidão. Atenção, multidão. Ele está falando com esses discípulos, com essa gente toda. Mas, gente, quem são os discípulos aqui? Eles são os fariseus, eles são os sacerdotes, tá? Eles são aqueles que tinham a lei, não, todo o povo judeu que recebeu, povo comum, mas também a liderança judaica, tá? Da igreja, vamos dizer, estava lá com ele, andando com ele. E Jesus está falando para esta cúpula também, para esta liderança. E nós vamos enxergar mais para frente como que Jesus quer corrigir o que eles estão pensando de errado com relação a Deus. Então, no 36, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Gente, ainda hoje acontece gente dentro da igreja por causa da doutrina errada que não crê que Deus está fazendo certos milagres. Ah, tem. Por causa do ensino errado. Nós vamos chegar lá então, mais detalhado. No 37. Todo aquele que o Pai me dá, que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Olha a fala. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, ele falou isso, eles não entenderam nada. Nada, nada do que Jesus falou. E no 41... Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ele está lá, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, mas ele viu tudo. Ô, peraí, quem é esse bando de gente falando isso? Volta para o versículo 14, um instante, dá só uma olhada assim, ó, rabo de olho. Gente, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta. Não é o profeta. Agora, peraí. Mas esse cara aí, que ele é o filho de José, aquele um ali. Agora vem falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, filho do Pai. Que é isso? Jesus falou, vamos parar de murmurar. Ninguém pode vir a mim, no 44. Vocês estão me acompanhando, gente? Nós vamos agora, depois, deixar bem mais claro e Jesus vai mostrar o que é doutrina errada, que ainda está dentro da igreja, até hoje. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Por isso que nós oramos em línguas. Porque senão não dá para ouvir o que Jesus está falando. Porque é espírito. Ok? E é isso que o diabo não quer. Que a igreja não ore em línguas de jeito nenhum. Porque vai ter a revelação da palavra de Deus, vai ouvir Jesus, vai receber o ensino e vai ter a revelação de quem é Deus, o Pai. Por isso que ele falou aqui, ó, no 45, e serão todos ensinados por Deus. Nós não estamos aqui sentados para ouvir o que está sendo dito aqui, se não for pela obra do Espírito Santo. Porque senão, é para sair batendo o pé. Tem muita gente que larga o culto no meio do culto e vai embora. Porque acha isso demais. Acha esse ensino demais. De curas, de milagres, de submissão a Deus, em adoração e louvor, e oração pessoal, e oração em línguas, e obediência e liderança do Espírito Santo. Estão me acompanhando? É. Então veja no 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O maná não é o pão da vida. O pão da vida é Jesus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. É, eles não creram. Caíram todos, aquela geração inteira morreu. Não foi salva, embora Deus tivesse tirado eles do deserto, do Egito. Então, no 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, todo o pecado do mundo vai cair sobre mim, a minha carne. Ele morreu, eu vou morrer. Então, quem me aceitar, esse vive eternamente. Quem crer em mim, me aceitar como Senhor e Salvador, este vive eternamente. Foi para isso que Deus, meu Pai, me mandou. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Não tem nada a ver, que estupidez. Daí no 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quer dizer, comer a carne do Filho do Homem, morrer para o pecado. Se você não morrer para o pecado e beber o vinho, o sangue, que é o perdão dos pecados e a vida, você não vai ser salvo. Se você não comer a minha carne, se você não entregar a sua carnalidade para Deus, e se você não beber o sangue dele, que é o perdão, vai viver. Amém? Então, no 54, no 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. O maná que Deus fez cair todo dia, né? Não caía do céu? Que Deus fez cair era algo figurativo que anunciava o que ia ser verdadeiro. Que o próprio Filho desceria em carne humana, em figura humana, para trazer vida. E iria nos alimentar. Então aquilo lá anunciou, não é, o alimento da vida, que é Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Por isso que ele falou para os caras, vocês podem ir, passa aí. E quem que é que ele estava ensinando lá na sinagoga, minha gente? Sacerdotes, doutores da lei, os fariseus, os rabinos. E quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que ensinavam a lei. Mas de uma maneira deturpada. Se você for ler todos os evangelhos 4, você vai observar agora, de uma maneira diferente, como Jesus foi para cima deles, que eles distorceram toda a lei que Deus deu. O modo de como andar na lei e como se relacionar com Deus. Eles criaram uma coisa diferente, um jugo sobre o povo judeu. Coisa humana. De homens. Tá? Por isso que nós agora não devemos ouvir e receber instruções de homens. Mas a doutrina tem que ser de Deus, dos apóstolos. Nós temos que ler muito o Novo Testamento para nós aceitarmos o que os apóstolos estão falando, o que Jesus está falando. E veja que a gente traz uma carga de religião. Por isso que nós precisamos orar muito em línguas, principalmente para os que vão para todas as igrejas por aí. É uma confusão geral de doutrina errada. Isso dá um trabalho. Então, gente, isso tudo aconteceu no dia seguinte do milagre que eles viram. Acabaram de ver, todos participaram, comeram do pão, viveram lá, clamaram Jesus, sim, ele é o profeta, esse é o profeta. E Jesus falando com eles no dia seguinte, eles não aceitaram. Então, 60. Então, veja lá. Eles estavam ainda em Cafarnaum, ok? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, muitos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ah, não dá para aguentar, né? Esse cara falando isso, quem é esse cara agora? Essa conversa. Não dá para ouvir isso. Veja o que é religião, veja o que é a doutrina errada, não aceita o próprio Deus. Por isso que a religião não presta. Religião mata e leva para o inferno. É o pior diabo que tem. É a religião. Porque pensa que está agradando Deus, pensa que está fazendo bonitinho, está longe de Deus. Então, para você ficar livre dessa religião, ore muito em línguas. Adore a Deus, porque você tem comunhão com Deus. Você vai sendo uma pessoa que vai se enchendo de Deus. E aberta para tudo o que Ele quer te ensinar. Para cair tudo o que é religião. Tipo, Deus, não sei por que Deus não faz. Já orei de todo jeito. Como se Deus não quisesse fazer. Ele quer fazer, mas está fazendo errado. Você não entregou o seu coração, a sua vida a Ele. Está valendo? Porque a hora que você entregar, Ele reina. Então, a doutrina que esses caras aqui da sinagoga ensinavam era uma doutrina distorcida. A lei que eles passavam era distorcida, não era exatamente o que Deus falou. Por isso que Jesus cacou lá, se você for ver, hoje nós não vamos ter tempo. Mas, gente, ele acabou e falou que essa tradição de paz, isso e aquilo, mais vale é você receber e guardar a palavra de Deus e obedecer o que Deus fala, do que vocês ficarem guardando doutrinas, guardando tradição. Marcos 7. E aí ele, cambada de víboras, sepulcro caiados, e blá, blá, blá, ele foi para cima dos líderes da igreja. Jesus, o Deus verdadeiro, Salvador. E é isso que está precisando acontecer na igreja. Precisa de estruturação da doutrina que está totalmente errada. Religião não salva ninguém. Jesus acabou de falar aqui, né, que religião não salva. Os caras não, lá no deserto morreram todos, porque não creram. Olha o 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza, por acaso? Olhou para eles e falou, ah, por acaso escandaliza? O que será, pois, se virdes o filho? Agora nós vamos entrar de novo aqui, onde nós começamos. Porque, meus queridos, nesta hora, não houve um cara, mas nenhum dessa multidão, que disse, Jesus, por favor, preciso fazer uma pergunta. Nós não estamos entendendo nada que você está falando. Mas tudo bem, nós queremos crer, nós queremos saber desse Deus Pai, nós queremos saber melhor, então, sobre a lei, como conduzir. Será que dá para você ser mais claro? Nós precisamos entender se eles tivessem feito isso. Então, meus amados, a Bíblia está aqui, depende de você, no que você quer crer. No que está na tua cabeça, no que os homens estão falando, ou no que o Espírito Santo vai falar para você, que Jesus disse, os apóstolos, e Paulo, e Pedro, e todos que escreveram aqui as cartas do Novo Testamento. Estão me acompanhando? Está na tua cabeça o que você vai fazer. Você vai crer ou não? Ou você vai fazer a sua doutrina? Toma cuidado. É muito fácil fazer uma religião, porque o diabo está aí. Então, só o Espírito Santo que vai me ajudar a saber se eu estou na doutrina certa ou errada. Pera aí, que negócio é esse agora de ficar orando em línguas aqui? Eu nem liguei, graças a Deus, porque eu não nasci de novo em igreja nenhuma. Eu nasci no Espírito. E o Espírito Santo começou a me ensinar em casa. Aí comecei a ir para os Estados Unidos. Já comecei a receber os ensinos em casa. Não teve homem nenhum que ficou me ensinando, ó, larga disso, faz daquilo, não. A palavra de Deus diz isso, conforme eu estou dizendo aqui para você. Vem uma coisa escrita dessa para mim, vai meditar nisso, naquilo, naquilo outro. Na sua vida diária, como é que você procede dentro dessa situação, dessa ou daquela? Me escreve aí. Isso é bárbaro. Tá ok? Então, o dia que Deus falou assim, agora reúne o povo da tua igreja, era nas casas, para orar em línguas terça-feira, porque eles estão precisando. Teve muitos que... que é isso, orar em línguas? Onde já se viu, isso não é culto? Eu não falei que é culto. Eu disse que é para orar, nós íamos nos reunir para orar. Porque isso ia ajudar você a orar na sua casa. E esse grupo orando, que tem um número que você persevera até hoje, que faz 13 anos, foi aonde Deus abriu uma janela de luz nessa atmosfera para fazer as conferências acontecerem aqui para abençoar o Brasil. Há 10 anos já que está a conferência aqui. Está valendo? Mas as coisas de Deus não são do jeito que eu estou vendo, não é no meu prisma de conceito, de sei lá, de estudos e intelecto. Não. Esse é, a visão de Deus é dentro desse prisma que está acontecendo aqui agora. Eu não tenho que contestar coisa nenhuma, é para continuar fazendo isso. E mais ainda. Então o religioso é bitolado, o religioso é ignorante, o religioso é dominado pelo diabo, não aceita Jesus, as ordens de Jesus. É a pior qualidade de diabo que existe dominando a mente de um crente. Estão me acompanhando? Que faz a própria doutrina. Ou segue doutrina que um homem inventou. Aquela que sai daqui, ó, de trás do púlpito, inventando. É sério ou não? É. Eu quero ir para o céu, eu quero Jesus, eu quero eternidade. Então paga o preço de andar na verdade e não ficar escutando conversa em cada esquina. Porque quando você escutar uma conversa errada, não é para ir lá falar isso está errado. Você cai fora. Não receba. Tenha juízo. Então, nós lemos até o versículo 71, né? Que a gente já leu. Então, nós vamos só encerrar agora com o capítulo 7. Versículo 1 de João. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Quais judeus? Esse cara aqui. Mas quem era esses cara? Capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Caramba! Entendeu? Esses que viram e não creram. Tá ok? Então precisa tomar muito cuidado no que você ouve. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Ele habita aí, não é para você seguir diabo nenhum, doutrina errada nenhuma. Tem muita gente por aí que está falando que está orando em línguas, não está coisa nenhuma. Não está coisa nenhuma, porque quem está orando em línguas está sabendo isso. E tem que ensinar isso para o povo. E não deixar ficar bagunça dentro da igreja. De jeito nenhum. E quem não gosta da verdade vai bater no pé, no meio do culto. E por que que vai embora? Porque não crê, porque não aceita a verdade. Então você tem o Espírito Santo, que ele é o Espírito da verdade. E ele te ensina toda a verdade. E andorobocoxera Maria lá pra cá. Tem que orar em línguas para aceitar. Não, mas isso é forte demais. Isso é pesado demais o que está falando. Isso não dá. Ah, não, isso eu não vou fazer. Vai orar em línguas, se você não cair fora da peneira. Né? Toma cuidado. Então, esses que proclamaram Jesus o profeta, o Messias, que eles sabiam que o profeta seria o Messias, esses agora... andando atrás de Jesus para matá-lo, porque não era conveniente ouvir o que ele falava. O religioso não gosta da verdade. Ele sai batendo o pé. Então, a liderança brasileira, a igreja, está precisando de correção de doutrina. Amém? E cabe a você crescer espiritualmente para ajudar Jesus neste campo. Ele está precisando de servos. A messe é grande, mas os operários são poucos. Então, clamai ao Senhor, operários, para a messe. Então, é você, ele está clamando, você que está aqui ouvindo, para você orar, para você ajudar quem está na doutrina errada e não vacilar, não ficar com medo. Não, mas é porque lá, porque aqui, porque tem lá e aqui, é um só lugar. Todo lugar tem que falar isso aqui. Porque está claro ou não isso aqui que nós lemos, gente? Coerência, pô. Está aberto, está aqui, ó, a luz. Que é o Espírito Santo. Mas fica encoberto ou não? Ah, a religião põe um tampão aqui que ninguém consegue enxergar isso. Não vale a pena saber isso? Porque você anda com segurança com Jesus. Você não fica andando aí na religião, tipo, ah, fui mais num cultinho hoje, tudo bem. Nem sei, o diabo faz o que quer comigo. Valeu, queridos? Então, vão tratar de adorar a Deus, siga a sério a sua vida, porque ela é eterna. E dá um chega para lá no diabo, em nome de Jesus, amém? E louvemos a Deus, nosso Pai, aleluia, pela palavra que é verdade.